Então, vamos começar. 3, 2... Bem-vindos ao quinto, quarto... Eu sempre me perco na contagem. Quarto podcast. Tá certo. E hoje a gente está aqui reunido para falar sobre filmes que foram baseados em videogames, né? E vamos às apresentações. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas. Eu sou o Eugênio Gustavo. E hoje a gente tem participação especial. Everton Luiz Medeiros, mas... Então tá, o Everton tá aqui e vai conversar com a gente sobre esse assunto, certo? Eu só queria deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo, então, para interagir com a gente através do Facebook, facebook.com/savepodcast, no Twitter, twitter.com/savepodcast, e no nosso e-mail também, savepodcast@gmail.com. Que a gente pretende iniciar uma sessão de leitura de e-mails assim que a gente receber e-mail. Tá certo? Então tá, pessoal, vamos lá. Bruno, você vai começar falando aí? Qual é o tema de hoje, cara? Como é que é? Qual é o tema de hoje? Pois é, qual é o tema de hoje, ô narrador, cara? Já falei que não prestou atenção. Eu falei, nós estamos aqui reunidos para falar sobre filmes baseados em games. Ou então games tá... baseados em filmes. É, os dois. Os dois, né, cara? Os dois. Ah, cara, é... Bom, queria falar tá, de jogo, mas... Não, é em ambos, cara. Vamos falar nos dois aspectos, cara. Ah, beleza. Então vou começar falando de alguns aqui que até são bem conhecidos. Assim, é... Acho que bastante gente que joga videogame, praticamente todo mundo, teve contato com aquele filme do Super Mario, né, cara? Nossa, mãe, que negação. Que bizarro. Me doeu. Melhor que nunca tivesse sido feito. Assim, é, começa a experiência, já começa mal, né, cara? Não foi bem sucedida e... Assim, não sei se foi bem sucedido ou não, né? Em termos de bilheteria, mas... Eu tenho certeza que o pessoal não gostou muito. E, pô, cara, tu vê que é estranho os caras fazerem um filme baseado num jogo que praticamente não tem uma história, né? Qual é a história, na real, ali, né? Sim, na verdade, assim, tu tem uma premissa mais simples do universo que, tá, na verdade, ela tá relacionada até à própria simplicidade do jogo na época, pelas restrições de hardware que eles tinham, né? E prova disso é o próprio bigode do Mario, né, cara? O Mario tem bigode porque eles não conseguiam fazer uma boca pra ele. Entendeu? E é por isso que eles fizeram um bigode. Então, por ver, o filme tenta arrancar, assim, é uma tentativa de arrancar algum dinheiro de uma coisa que... Eu acho que na época parecia um pensamento lógico, né? Os caras pensaram, vamos fazer um filme... baseado em videogame, já que essa é a parada que a molecada tá curtindo, vamos dizer assim. É verdade. Então, os caras, qual é o videogame que mais vende? É o Super Mario, ponto. Esse vai ser o filme, tá ligado? Pô, cara, mas o Super Mario, ele tinha um programa de TV que tinha atores reais também e era engraçadinho, cara. Era melhor do que o filme, se tu olhar. Muito melhor. Eu lembro disso, cara. Eu lembro vagamente desse programa de TV. Não lembro muito bem. Ah, cara, era eles lá, encanadores, comendo pizza e depois dava abertura pro desenho. Muito mais sossegado do que aquele filme nojento que o Bowser é um gangster. It's me, Mario! Cara, isso daí eu não vi, cara. Ô, Jonas. Bizarra. Sério? Cadê tua infância, cara? Vai procurar tua infância. Opa, no Google. Opa, cara, Mario apresentador de programa? Ô, rapaz, ele é de, cara, bem das antigas. Ele já começava ver, com o Demogo 5, aí, com a introdução. Diário do Bombeiro. Aí ele falava, ele falava assim. Não, cara, não tô ligado, cara. Não tô ligado, cara. É. Oh, mas... mas aproveitando esse embalo aí de dos mais antiguinhos, vamos dizer assim, cara. Um filme que eu vi no cinema e curti pra caramba foi Tartarugas Ninjas, cara. Que eu achava massa. E aí vem a questão, cara. Oi? Exatamente. Eu tava até olhando na listinha ali, ver se tinha esse filme ali, mas não achei, né? Pois é, cara. Eu queria anotar pra ver se alguém ia lembrar dele agora, e agora falou, bicho. Muito da hora o filme. E da onde que veio, cara? Foi o game que veio primeiro ou o filme? Foi o game que veio primeiro. Tinha um videogame ainda nos fliperamas, né? Sim. Depois eu lembro de ter saído a versão aí de, não sei se de cinema, mas eu lembro de ter visto ele depois, bem depois ainda da na televisão. Pode crer, cara. Até que saiu o primeiro filme, o segundo filme, tinha dois ainda, o filme Tartaruga Ninja também. Aham, uhum. Dois ou três, cara? Eu lembro de ter visto o filme várias vezes, só que eu acho que ele é baseado numa revista em quadrinhos, cara, não era? É. Tartarugas tem revista em quadrinhos, de onde veio o jogo e o filme. Tem. Tanto que eles estão refazendo a história agora, né? Das histórias de quadrinhos. Quadrinhos, isso mesmo. Uhum. E outra coisa, se eu não me engano, deixa eu ver, tinha a revista em quadrinhos, tinha o desenho, o jogo e o filme, né? Isso aí. E tem um desenho mais novo também. Agora, pena que aquele remake do jogo que eles fizeram não ficou muito bom, né? Não sei se vocês jogaram também. Ou... Remake do jogo? Sim, porque tem aquele jogo clássico do fliperama que tinha no console 16-bit. Né? Uhum. De quatro, máquina de 4 jogadores, clássico, todo mundo jogou, uhum. Tá? E tem um jogo mais novo que eu acho que saiu pra Play 3 ou pra Play 2. Bem recente, coisa bem recente mesmo, deve ser Play 2. Eu acho que talvez seja Play 2. Cara, e eu acho que foi um que eu joguei e não fisgou, cara. Não curti, cara. Sim, ele tentou. Ah, é da Ubisoft, cara. Foi 2006. Ah, pode ver, cara. Foi o mesmo que eu joguei e não me encarnei. Olha, 2006 não é recente, tá? Já faz 6 anos, cara. Não tinha onde, velho. É o ano que eu me formei na faculdade. É o remake do Turtles in Time. Nossa, esse Turtles in Time tinha pro Super Nintendo, cara. É aquele clássico, não é? Não, é o do Mega Drive é outro. Tinha o primeiro que era Teenage Mutant Ninja Turtles. Aí depois era o 2, que era The Arcade Game. Aí eles lançaram, no NES eles lançaram o 3, The Manhattan Project. E o do fliperama clássico, aquele 91, Turtles in Time. É esse daí que eu jogava. No Super Nintendo eu joguei. Eu jogava no Mega Drive, não lembro se eu tinha um cartucho. Lembra? Eu joguei muito no fliperama. Eu lembrava botar a ficha lá. E qual você jogava mais? Ah, eu jogava com o Leonardo, cara. Eu jogava com o Espada. Eu jogava com o do Bastão lá, Michelangelo, que eu cantava mais longe. Eu jogava com o Leonardo também, cara. Ah, era muito massa. Não tinha um esquema de roubar a vida do outro cara? Não lembro, cara. Não, ele tá forçando a tanga, cara. Tinha no fliperama, que tinha no fliperama, era certos lugares ali que tu tava andando, né? Aí, de repente, tu achava uma pizza no chão, né? E aí sim, tu pegar aquela pizza pra encher o teu life. É, os caras podiam roubar a tua pizza, digamos assim. É, mas aí, no caso, seria, tipo, vamos supor, era... Tá em dois ou três jogadores ali, né? Ah. Aí tu tá com dois skins de life lá, finalmente, pra morrer e passar pra próxima lá. Aí o cara pegava a coisa antes de ti, porque daí tinha uma pizza pra quem tava precisando. Não tinha uma pra cada um, vamos dizer assim. Ou quando tinha quatro jogadores, só vinha mais adversário, mas não tinha duas pizzas, né? Era uma pizza só e deu. É, e se virem. E se virem. E era o que dava briga também. Era o que dava briga também. Uma vez que eu tava jogando, já falando de Tartaruga Ninja, né? Depois voltando pro filme, da coisa. Que o filme até pelo menos quando assisti o filme ficou legal, né? Que era adolescente na época, né? Mas é legal. Mas é. Quando eu tava jogando uma vez Tartaruga Ninja, te perguntaram pra um cara por que ele só jogava com o mesmo personagem. E aí ele respondeu, porque o meu nome é o mesmo nome do personagem. Ele jogava sempre com o Leonardo. Que viagem. É. Mas enfim, né? O filme lá da... Pelo menos o nome dele não era o Leandro. É. Não, aí ficava pior, né? Aí ficava pior. Tá aqui, podia ser Rafael, né? Rafael. Mas o filme... É Leandro e Leonardo. Eu entendi a... Ai, meu Deus. Meu, puta que pariu, cara. Que graça, né? Que pior infame. Mas é que eu tentei fugir do assunto, ele não entendeu. Não, ele tentou contornar pra fugir de uma fraca, mas não deu, cara. O João insistiu de novo. Puxou duas vezes, cara. Mas voltando a falar do filme lá, eu não sei... vocês acharam o filme lá, mas eu acho que eu gostava, né? Eu gostava também bastante, porque daí eu assistia duas, três lá. No... Ah, cara, foi tipo assim, minha primeira experiência no cinema foi com esse filme, cara. Bem nas antigas. É. E eu curti pra caramba. Achei massa. Uma das coisas que eu achei legal foi o Destruidor no filme, né? Mas eu acho que todo mundo que foi assistir o filme tava esperando aquele... Eu esqueci o nome do chefão deles agora. Tinha um Destruidor, tinha um cara acima do Destruidor, que era o chefe dele. Que era um cérebro que tinha no meio da barriga do Android lá, esqueci o nome. O Android dele. Lá, né? É. Crane. Pode crer. Não lembro como é que era o nome dele agora. Acho que é Crane. É, e o pessoal tava esperando pra ver esse sujeito e ele, que eu lembro, ele não apareceu. Não lembro se ele apareceu ou não. Cara, eu também lembro que não. Tô até vendo, assim, tentando fazer alguma correlação, se é que existe, desse filme com o do Super Mario ali que a gente tava falando. É, tu vê que nessa época, todos os filmes, né, cara, o Double Dragon também, que tinha filme de Double Dragon, esses filmes, eles tinham muito daquela cultura da época, muito mais americana do que a nossa, da cidade grande deteriorada, né? Detroit. Né, que era o que estava acontecendo com algumas grandes cidades americanas, inclusive Nova York, Chicago, que o crime estava tomando conta, né, cara? O crime estava, assim, tu não podia entrar num, tu realmente não podia entrar num beco, porque tu ia ser assaltado, sabe? Então, isso aí, tu vê que esses filmes retratavam isso. Até o Mario, por que, que o inimigo do Mario é um gangster, né, cara? Pelo menos que me parece, assim, a gente... Claro, eu não vivi lá na época pra contar, mas a gente vê como é que é a cultura do local, como os Estados Unidos é o país do qual a gente mais consome filme, a gente acaba conhecendo a cultura deles pelo filme. E tu vê como retratava isso, né, cara? Tu vê como isso aí era o foco deles, estava sempre... na mente deles na época, né, cara? Eles estavam preocupados com isso. Então, parecia ser uma preocupação da época, assim, cara. Uhum. Pô, outro filme baseado em jogo ali que a gente falou, assim, além do Double Dragon, teve o... Ainda em 94 teve o Street Fighter, né? Mas um pouco antes teve o Fatal Fury. Fury eu não lembro, cara. Não vi. Eu não sei se ele foi lançado nos Estados Unidos, cara. Eu acho que ele foi lançado. Foi lançado nos Estados Unidos e Japão. Tá, mas isso não é um anime, né? Não, filme. O filme eu não vi, cara. É, a gente viu um trailer aqui e é bem engraçado. Imagina, o japonês cabelo grandão loiro. Cara, o filme mesmo, tô olhando aqui, não achando, cara. Não, tem na lista. Não, acho que esse nem adianta opinar, o pessoal nem conhece. Vamos pro Street Fighter, vamos dizer, ficou uma porcaria, ainda fizeram o jogo do filme do jogo, que ficou outra porcaria maior ainda. Esse é um capítulo, até recomendo, vou linkar no post, o Angry Video Game Nerd lá, né? É. Que ele fez um episódio desse Street Fighter. Não, ele fez, na verdade, desculpa, ele fez o Street Fighter 2010, que não tem nada a ver com Street Fighter de luta, é um jogo de plataforma, de ação, inclusive é um bom jogo, só que é um daqueles jogos dificílimos, né? Ele fez um capítulo sobre esse jogo, só que ele começou o capítulo falando exatamente isso, e como ele estava falando de Street Fighter, ele começou a falar do jogo, do filme, do Street Fighter de luta, e ele mostrou, tem um filme que foi horrível, e eu vi no... Cine e ópera aqui, antes de virar a igreja. Cine e ópera. E tinha um cheiro de mofado que, olha, cara, não é insuportável. Ele não quer que chame ele de velho. Né? É, não sou velho, cara. Não, o cara é muito novo. E, Pô, o filme é horrível, né, cara? É uma decepção. Street Fighter foi uma decepção mesmo. Esperava alguma coisa. Eu acho que todo mundo também. Assim como tava esperando pra ver o chefão lá do Tartaruga Ninja, a galera tava esperando pra ver o Blanca, né? Nossa. E a galera, eu acho que a galera tava seca, eu falei assim, como é que vai ficar o Blanca? Né? E aí chega... A decepção. Cara de verde lá, que um tinta guache aí nesse suado. Só que esses... Sabe aqueles caras, aquelas histórias que eles pintam os caras pra fazer um filme? Ou até tem história dessas mulheres que dançam no carnaval sem roupa, com o corpo todo pintado, que tem um tipo de tinta que não pode usar porque ela tapa, eu acho que é lenda, né? Diz que ela tapa todos os poros da pele e tal, e o corpo não respira direito, né, cara? E a pessoa morre, tá ligado? É, não transpira, né? Eles devem ter matado o Blanca, tá ligado? É, porque até as mulheres do carnaval estavam mais pintadas do que ele. Pintadas de canetinha, Blanca. Pintadas de canetinha, Blanca. Tá ligado aquelas... É, como é que se chama? Bronzeamento artificial. Né? Colocaram tinta verde lá e vão pintar o Blanca. Eu tava lembrando agora, mas o Jackson mudou de cor de preto pra branco. Vê se não dava pra mudar de branco pra verde. Pô. Nossa, ia ser... Mas enfim, eu acho que até o Street Fighter, eu não lembro se é nesse filme que o Bison ele consegue voar também por causa do supercondutor. Eu lembro de ter visto alguma coisa assim há muito tempo atrás. Ele flutuava, soltava uns raios, era um eu tenho super para-raio. Porque ele tinha um supercondutor na bota, no braço, não sei aonde, e ele, no final do conta, voava. Não, olha aqui, eu vou mandar pra vocês a capa do jogo de PlayStation 1 desse do filme. Desse jogo baseado no filme. Então, tipo, pois é. Um jogo baseado no filme foi baseado num jogo. Tem o Van Damme na capa, que é o. Pelo amor, né? É uma tristeza, meu. Tem o Van Damme na capa. O papel que o Van Damme fez foi do. Gaio. Gaio. Meu Deus, cara. Logicamente, o Gaio era o principal do filme, né? Pois é, cara. É uma coisa bizarra. O Ryu tem dois coadjuvantes bem lixos. O filme é de que ano mesmo? O filme é de 94. E, assim, ó, a gente já pode até falar de uma vez, porque não vai ter nada de falar, além de que é muito ruim, o filme da Chun-Li, né? Eu nem cheguei a ver, cara. Nem eu. Eu vi um pedaço na televisão que tava passando, mas é insuportável. Pô, mas dizem que filme ruim foi o Far Cry, né, cara? Dizem que é um lixo, cara. É, esse é outro que não deu certo, né? Mas, a gente, assim, muita gente já sabe, os filmes de jogos, eles só vão ficar bons, olha, cara, demora praticamente... Que eu lembro em 2006 com Silent Hill, que eu gostei muito. Ah, ficou legal. Sabe, eu acho que assim, o filme ele se sustenta sozinho. Pra quem jogou é bom, pra quem não jogou é bom, sabe? Pra quem não gosta de videogame é bom. Tipo, esse é bom. E o Far Cry depois, o Far Cry 2008. Mas vamos tentar continuar mais ou menos por ordem cronológica. Sim. Pô, cara, tem um filme que é histórico pra todo nerd, basicamente, perto da nossa idade. Que é o primeiro filme do Pokémon, né? Nossa, tudo de bom, cara. Eu vi no cinema, eu ganhei a cartinha. Eu vi no cinema também, cara. Não, pra que maior combo do que tu ir fim de semana no cinema e ainda ganhar uma carta do Mewtwo, né? Não, a meu veio dos aptos. Meu tio não tava distribuindo, não, cara. Ah, não era? Não, era dos três lendários. Ah, então eu viajei. Ah, não, mas não me lembro de nenhuma carta, não, cara. Ah, mas tu perdeu, porque eu ganhei a cartinha dos aptos. Que sacanagem. Assim, tinha o meu, na verdade, eu já era um pouco mais velho, eu realmente não gostava de Pokémon na época, assim, eu já peguei um pouquinho mais tarde, então não é a série que eu era fã e tal, né? Mas meu irmão gostava muito, então eu fui com ele no cinema, ele realmente era pequeno na época, né? E o José, que inclusive é quem fez a nossa trilha de abertura, né? Que bastante gente gostou e tal. Eu levei ele no cinema e tal. E, pô, a história mais legal desse filme, que é comum pra muita gente que viu na época, pras crianças, é quando o Ash supostamente morre, muita gente chorou, né? Ah, eu chorei, cara. Ah, quem não chora, né? Pô, cara, não tem como não chorar com aquela cena lá, cara. Só procurar as esferas do dragão. ele ressuscitar. cara. Quem não chorar naquela cena não tem coração. Até o Pikachu. Até o Pikachu chorou. Mas é, o Pikachu que dá choque, chorou com água. Não deu muito certo. Mas eu não vi o filme. Eu acho que eu não tive uma infância. Não uma infância, mas final de adolescente. Sei lá, quando é que era o filme mesmo? Era de... Eu lembro do cartaz, lembro de muita coisa, mas não lembro da data. 98. 98 é saindo da data. Eu já tinha 14, 15, 4. Não, eu não cheguei, eu não vi assim. O quê? Tu não viu? Não vi. Jonas, continua com a lista aí, vamos ver o que vem em seguida. Ah, cara, na verdade tem uma coisa que não tá na lista e foi no mesmo esquema da Tartaruga Ninja, tá ligado? É o Jurassic Park, cara. Que pra mim, eu vi o filme também no cinema, é outro caso, né? Que eu primeiro vi o filme e depois joguei o game, cara. Sim. E não sei quem foi o primeiro também. Foi o filme. Veio o filme primeiro. Mas o game ficou muito da hora, cara. Eu curti, pelo menos, Super Nintendo, assim, me convenceu. Ah, tá. Cara, games que saíram desse filme, cara, são muito bons, tanto pro Super Nintendo quanto do Mega Drive e o do Master System, cara. O do Master System era muito bom, cara. Pode crer, muito do Master System não lembro, cara. Cara, gráfico acima da média do Master System, tá? Só pra dizer. O jogo era muito bem feito. Eu joguei um Jurassic Park de arcade, cara. Que era bem legal. Tu entrava naquele. O arcade era o formato daquele carro, né? Que tinha no filme. E tu tinha que ir matando uns dinossauros, se eu não me engano. E, cara, era bem legal. O carro se mexia todo, sabe? Tinha toda aquela interação ali meio, né? Multimídia, multi alguma coisa, digamos assim. E era bem legal esse arcade aí. Agora, como eu não tinha Super NES na época, eu não joguei. Mas esse jogo deve ter saído pra Mega Drive também, né? Saiu sim, saiu pra Mega Drive, eu me lembro. E o que acontece? Tu podia jogar tanto quanto o dinossauro, quanto com o personagem principal, tá ligado? Ah, tá. Eu lembro desse daí. Nossa, ficou legal também, cara. Mas não convenceu tanto quanto do SNES, né, cara? Do SNES eu achei muito mais da hora, cara. Sim, sim. É, eu tava olhando umas telas aqui do jogo e eu lembro um pouquinho dele, assim, mas eu realmente não parei pra jogar porque eu não tinha o Super NES, mas eu lembro das telas dele e é bem legal mesmo. Pô, e vai sair Jurassic Park 1 3D, né, agora o filme. O remake do primeiro, né? Vamos ver no que vai dar, né? Olha, eu confio, cara. Acho que o filme já é bom, né? Ah, é. Isso eu tenho que falar, né? Sabe, não vou ser pessimista e dizer, eles vão estragar e tal. Acho que é legal, cara. Sabe, vale a pena a tentativa. Se tá bom, vale a pena. Um filme que eu acho que a gente não deve deixar de comentar e que veio também, não sei se em função do jogo ou o jogo veio depois, mas é o Mortal Kombat, né? Nossa, Mortal Kombat foi... Mortal Kombat é até a primeira vez que eu vou falar. Mortal Kombat. Eu lembro pouco do filme, eu não fui tão fã do jogo quanto o pessoal é, porque quando tinha Mortal Kombat, eu era viciado em outro jogo, que era o tal, só pra comentar aqui, né, o tal do Art of Fighting. Nossa. Esse era o Nossa, meu... eu também era viciado. Mas esse então, no meu lugar do Mortal era o Art of Fighting. Aham. Uhum. Mas eu lembro que tinha um filme também. A galera também foi atrás do filme, tanto quanto era doente pelo jogo, que eu lembro. Assim, nossa, imagina. Não, o filme foi bom, cara. Hoje em dia, pros meus padrões, não é. Mas na época era bom, cara. E o primeiro filme era melhor do que o segundo. E não sei se cabe esse comentário aqui, mas até o filme era melhor que o filme do Mortal Kombat era melhor que o filme do Street Fighter, no caso. Em questão de maquiagem, produção. Não, tudo. Lembro, essas coisas. Totalmente. Ah, o Mortal Kombat deu um baile no Street Fighter, né? Fala sério. Ah, assim, primeiro que Mortal Kombat, bom, e Street Fighter 2 foi uma febre grande, até a gente falou alguma coisa no podcast lá e tal, mas o Mortal Kombat também foi um jogo impactante. Então, óbvio que quando saiu o filme, o pessoal alucinou, né? E eu lembro muito bem o que eu lembro muito bem, além de lembrar um pouco do filme, é de ver o trailer. Quando eu vi o trailer no cinema... pela primeira vez, né? Não era essa época da internet, do caçador de doença, sabe? Tu realmente era surpreendido pelos trailers no cinema, sabe? É, aquela música, ainda por cima, né? Pô, a música era muito legal, era muito empolgante, né? Então, acho que se pegasse um cara ali na idade certa, na hora certta, era paixão instantânea, assim. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight. Personagem do filme, ele meio condizinho, fisicamente, alguns, né, condizinho fisicamente com o personagem do jogo. Não, até o que a gente tava falando ali, que o Street Fighter, que o Blanca era ridículo e tal, eu fico impressionado porque, cara, cosplay existe, os caras provaram que não é qualquer Zé Mané, geralmente é uma pessoa dedicada, mas qualquer pessoa dedicada consegue representar um personagem de jogo, de anime, por mais bizarro que ele seja. Sabe? E os caras que fazem o filme conseguem estragar tudo quando eles querem, né? Estão ganhando, sabe? Eles têm mais dinheiro que o pessoal que faz qualquer coisa. Não, tem bem mais dinheiro. Bem mais dinheiro. Sabe? Bem mais dinheiro. Então, pô, Mortal Kombat, assim, hoje eu não revi o filme, eu só vi na época mesmo, e devo ter visto uma vez. Mas eu acredito que se eu visse hoje, talvez não fosse gostar tanto, né? Nossos padrões, assim, mas foi bem legal na época. É um filme que vai fazer de novo. Ué, de repente. A Kathleen gosta do Mortal Kombat. É, na época eu era fã do Christopher Lambert, por causa dos Highlanders. Aí ele fez o papel do Harvey Mendigão. Harvey Mendigão. Mal para ele. E assim, eu nunca jogava na época, eu não conhecia o jogo, mas sim. Enfim, eu não assisti no cinema, eu aluguei o filme, aí eu gravei. E todo dia que eu voltava do colégio eu assistia. E eu assisti por uns 2 meses seguidos. Então eu devo ter visto esse filme, olha, pelo menos umas 40 vezes, sabe? Se eu não vi inteiro, eu ia colocando ele nos meus três favoritos. E aí, principalmente naquele finalzinho que tinha aquele poderosinho lá, cena do filme, que, nossa, te puxava assim de uma forma. Mas o filme, eu só me engano, eu depois de ser mais velho, eu vi novamente e já perdeu completamente a graça, porque tem umas associações de barro, enfim, mas assim, foi bem legal, foi bem legal. Jonas? Calma, vamos pensar um pouquinho. Relaxa aí. Ah, não, tá dando load. Tá carregando, cara. Load. Cara, alguém mais tem algum filme pra falar aí? Não, tem bastante coisa. Assim. Ah, tem, cara. Pegou essa lista cronológica que pode ir segundo mais ou menos, né? É, só pra deixar um pouco registrado aqui no parênteses dele. Tem um filme também do Art of Fighting, só comentando o jogo. Só que é aquele filme de animação, aquele filme de desenho. Tá, desenho, eu não cheguei a ver, mas é um filme de desenho que tem. Eu não sei se é. Agora me pergunto, porque eu não sei se é um filme ou se é anime. Ah, tá. Mas é mais ou menos recente, é muito antigo. Também só dando uma olhadinha na internet. Agora, eu achei ele recentemente, eu tava olhando, eu tava lembrando, eu gostava do grupo, que tinha uma musiquinha de um personagem que eu gostava de ouvir muito. Eu nem apertava o botão pra somar o ponto lá, porque eu gostava de ouvir a música, né? E aí achei na internet depois, né? Brincando no YouTube, achei lá o coisa e vi que tinha um filme lá. Mas se eu não me engano, ele é recentezinho também, não é tão antigo assim, não, pelo que eu lembro. Assim, mas eu vi muito rápido pela internet e não parei pra ver a data de lançamento dele, no caso. Cara, tem, assim, a gente falou do filme do Double Dragon, não lembro se vocês viram. Sim, eu vi. E aí? Cara, a sua opinião, doutor Eugênio? Minha opinião, olha, tá no mesmo nível do Street Fighter, cara. Nossa, foi bem fácil. Próximo! O quê? Do Double Dragon? É. Filme? Meu Deus, cara. Não tem salvação também. Ele é bobo de borracha lá? Não, cara, é... Borracha. A boa borracha. Puta que pariu, cara. Ah, tá bom, vamos continuar na nossa lista. Só filmes americanos, né, cara? Que foi lançado aqui no Ocidente, né? Se falar de tudo, vai pegar aquelas coisas perdidas do Japão, a gente tá ferrado. Vamos ficar até amanhã falando. Não, teve. assim, seguindo mais ou menos por data, teve o Tomb Raider, que eu acho tão bugado quanto os primeiros jogos. Mas o filme é bom, cara. Eu só faltava olhar... na parede, cara. Só faltava fazer o cheat do jogo. Vai pra frente, pra trás, pro lado, não sei pra onde, acende o fósforo e tem todas as armas. Mas foi uma super produção, cara. O Tomb Raider, tu olha ali, tá muito acima desses outros aí. Não, aí a gente já tá numa época assim, né? 2001, né, cara? Não dá mais pra. 2001, ano que saiu o primeiro Senhor dos Anéis. Então, assim, claro, sem nem de perto comparar, mas já se tem ideia da tecnologia que tem na época, né? Então não dá mais pra fazer coisa. Certas coisas não são mais admissíveis, assim. Mas o filme do Tomb Raider em si é um filme fraco, né? A história é ruim, a Angelina Jolie não tá bem. Ah, sei lá, cara. Eu não joguei Tomb Raider, cara. Joguei pouco. E pelo que eu vejo, assim, o filme não me faz dar vontade de jogar também. Então... Não, vou ser sincero, cara. É, né, Jonas? I don't care, tá? Não importa. Cara. Agora, no jogo novo, é uma outra história. Esse daí que eles estão fazendo agora tá convencendo. Não, o jogo novo, ele já traz um... Já tá com um padrão de qualidade bem elevado, assim, tá, parece que é legal. Eu espero que não caguem o filme, né? Se sair. Cara, mais ou menos da mesma época é o fatídico Resident Evil, que é de 2002. E ele teve, inclusive, a... Pô, ele até teve uma bilheteria interessante, ele ganhou 102 milhões para quem gastou 33. É, tá bom, tá no lucro. Agora, o filme, cara, o Resident Evil, pô, o que que eu posso... O primeiro, quando eu vi a primeira vez, eu gostei. Nossa, agora um monte de gente vai achar um absurdo, mas tudo bem. Assim, a primeira vez que tu vê o Resident Evil 1, beleza, passa. Sabe? Se tu largar um pouquinho a ideia de que tu vai ver uma coisa canônica, respeitando o jogo, que ele não respeita o jogo, tu consegue se divertir no filme, sabe? Teve algumas cenas que eu gostei e tal. É um filme que se eu rever hoje, e não faz muito tempo que eu revi algumas cenas, estava passando na televisão em algum lugar, já não passa mais, é muito mal feito e tal. Agora, a série Resident Evil, por favor, parem, sabe? Os outros filmes seguintes? Nossa, por favor, ó, o 2 eu fui ver ainda com alguma esperança, se eu tinha achado um, como eu falei, legal, divertido, horrível. O 3 eu já vi de graça, né, por meios alternativos, por assim, digamos, por assim dizer. Olha a pirata, adoro. E cara, eu fiquei feliz porque eu não paguei pra ver esse filme, que olha, foi... Doeu, cara. Eu terminei de ver assim, sabe? Decepcionado. E o 4, cara. O 4 eu vi porque foi a época que eu tava lá em São Paulo, que eu tava fazendo tratamento. Eu tava meio preso num apartamento, não tinha nada muito diferente pra fazer, não podia sair pra muito longe. Mas pelo menos eu podia ir no cinema, que era praticamente na frente de onde eu tava morando. E aí tava passando o 4 em 3D, aquela porcaria ainda por cima pra custar mais caro. Aí eu, eu juro que na época não tinha nada pra ver. Sim. Aí eu fui ver o 4, é de dar risada o 4. De dar risada, tão ridículo que é. E esse filme novo, que acho que já saiu, o 5, eu não vi. E eu não vou ver. Polegar pra baixo. Vou ser sincero. Não tem adaptação que dê certo. Eu tô rindo de todas, cara. Ô, Tartarugas Ninja, eu gostei delas, cara. Pode ficar no cabeça de cérebro lá. Mas, Tartarugas Ninjas 3, pra mim, será um eterno clássico. Ah, com certeza, mas esses últimos agora, os bichos não estão acertando nada, cara. Não deu. Não, ainda por cima, o Resident Evil, assim, ó, o pior que tá... Bom, o filme é dirigido por um cara, uma pessoa por quem eu tenho... extremo desgosto e raiva, que se chama Paul W.S. Anderson, porque ele teve a oportunidade de adaptar para o cinema uma série de videogame excelente, facilmente adaptável, sabe, para agradar todo mundo, tanto quem é fã, tanto quanto quem não é, mas gosta de filme de terror, prova aí Silent Hill, e o cara estragou com tudo. E ele ainda botou uma personagem que não existe na série para ser representada pela esposa dele, que é a Mila Jovovich. Bem por aí. Verdade. Né? Então, e assim, e continuam dando dinheiro pra ele fazer filme. Impressionante. É, isso é Hollywood. Ah, sempre vai ser assim. Você deve ter parente político lá, né? Pra que ele consegue a verba toda. Ah, enfim, né? Bem complicado isso. Next. Ok, next movie. Jonas, fala alguma. Juiz Dredd. Ô, desenterrou, cara. Agora eu lembrei da face do Schwarzenegger. Não, não, é o do Sylvester Stallone. É um filme baseado em quadrinho, na verdade. Né? Como? É um filme baseado em uma história em quadrinho. Cara, eu tô jogando contra hoje, né, cara? Tô puxando filme e puxando pros games depois, cara. Mas não dá nada. Então, mas ô. O que, que teve dentro do Juiz Dredd? Eu não lembro bem. Tem um filme? Plataforma. Não, game. Teve um joguinho de plataforma pro... Do de Mega Drive, cara. É verdade. Muito legal, cara. Eu curti pra caramba. Joguei bastante na época. Não, é que eu não lembro bem do jogo. Deixa eu dar uma olhada em alguma imagem pra ver se eu consigo relembrar um pouquinho. Eu puxei porque agora estão refazendo o filme de novo, né? Eles estão fazendo o filme. Não, teve um filme recente. Do Juiz Dredd. Como? Teve um filme do Juiz Dredd bem recente. Sim, eu acho que é o último que eles fizeram agora, não é? Aham, saiu faz pouco tempo. Saiu em 2012. Não vi. Não, cara. Eles estão fazendo um agora. Pô, mais ou menos nesse estilo, assim, Juiz Dredd, Justiceiro Urbano, agora até fugindo um pouquinho de games, deve ter games também, então entra no papo, que eu gostei, é o filme, eu acho que é o mais recente do Justiceiro, cara, do Punisher. Ah, pode crer, cara, mas eu acho que tem game sim. Tu viu esse filme? O filme eu vi, imagina, tinha aquele, os DVD, cara. Aquele mais novo, animal? Sim. É aquele que ele pega e se pendura no lustre e sai rodando e atirando? É, cara, o cara é um cavalo, tem uma hora, ele atira num cara que tá na rua, com, sei lá, um lança-míssel, tá ligado? Da distância de um tiro de pistola, assim. É uma coisa estúpida. Eu curti pra caramba, cara, eu achei massa. Como filme de ação bem grosseiro, digamos assim, ele ficou bem legal. Aham. Uhum. Mas se puxar nessa história ainda, cara, tem o Max Payne, cara. Boa, é verdade. Não pode deixar Hitman também. Eu achei o filme legal, cara. Teve bastante gente que não gostou, mas eu acho que, sabe, nada de muito ruim pra sair criticando demais, assim. Na verdade, o Max Payne segue a regra, né? Ele foi o game primeiro e depois o filme. É, esse aí. Esse é, né? Já o que o Eugênio falou agora... O Hitman. O Hitman, cara. O Hitman foi primeiro. Também. Verdade. Só voltando um pouquinho no Max Payne ali. Pô, um jogo que eu lembro muito bem, assim, porque quando eu joguei a primeira vez foi. Pra muita gente, né? Foi um jogo bem impactante. Trouxe uma mecânica diferente, né? Trouxe um monte de aspectos diferentes, assim, legais. Que a gente não tinha nada muito parecido na época, principalmente o tempo de fala, né? O Bullet Time. Então. Bem legal, e quando saiu o filme eles tinham já uma história muito boa. A gente já tá falando de jogos também de uma época mais moderna, digamos assim. Então eram jogos que tinham história boa, era um storytelling legal, assim, pesado, né? Então o filme seguiu bem a regra, né? Mark Wahlberg é um ator bom pra fazer o Max Payne, porque o Max Payne é meio sem expressão e o Mark Wahlberg também é um cara que não tem expressão. Bom. Ah, cara, mas o game do Max Payne é muito da hora. Ah, é, eu curto as animações. De novo, né? O meu irmão, que não é um cara de ficar jogando muito, Max Payne, ele detonou, cara. Isso é daço. Muito legal. E acho que, assim, não foi um baita filme, não é um. Né? Mas já é um exemplo de filme baseado em jogo que se leva a sério, pelo menos. Né? Que ficou bacana. É. Ficou bem legal. Ô, Eugênio, fala aí do ritmo, então. Cara, eu vi o cartaz. E eu sei que existe o um filme, ponto. Pô, o cara puxou o assunto, me deu uma. Deixasse agora com a cara no chão. Acontece. Eu vi o cartaz na rua uma vez. Ah, não, era isso, era outro. Eu só tô contribuindo com a lista aí. É isso aí. Eu vi o filme do Hitman, é bem legal, cara. É um filme bom também, interessante. Faz tempo que eu vi, não lembro detalhes, mas é bem legal. Ah, cara, os últimos filmes que eu ando vendo, eu ando finalizando em romancezinho. Não curto muito, cara. Não tá legal, sabe? Ah, o Hitman tem um pouco dessa história também, não tem? Tem. É bem puxado pra esse lado. Pois é. Mas é da hora também, é legal, cara. Não, é um romancezinho, senão as namoradas não vão no cinema, né, cara? Pois é, aí que tá a questão. Eles criam essa temática romântica, esse romance entre o filme pra abranger todo o público. Sim. É uma realidade. Caras, mas um filme que a gente não pode deixar de falar e game é Batman, né, cara? Ah, é verdade. Isso aí, a quantidade de game que tem, cara, e de filme, sem comentários, né? Sim, é, cara, mas eu acho que o Batman é uma franquia tão completa, tão extensa, que eu acho que isso é meio natural. Batman ligado no jogo, no filme, e essa quantidade de plataformas que tem. Eu acho que daria um bloco inteiro só pra falar dele. Sim, cara. Todos os não, jogos. Mas só pra mencionar que foi um lance que saiu do game, eu vejo assim, né? É quadrinho, game, filme, né? E que deu certo. Ficou bacana. Contando cada um com a sua época, né? Porque se tu for os deus antigão do Batman, chora, né? É, o filme bom e novo, né? Porque os antigos... Não, sim. Calma, calma. Os do Tim Burton são muito bons, tá? O Batman primeiro e segundo são excelentes. Da proposta do Tim Burton, um negócio um gótico meio esquisito, assim. Agora aquele 3, 4 e 5 lá, pode jogar ali e apagar todos os registros. Mas o primeiro e o segundo... Segundo mesmo com a Michelle Pfeiffer com Mulher Gato, cara, olha, muito bem. E o outro lá com o Coringa, eu acho que era o Danny DeVito. É. Cara, desculpa, mas podem falar mal, mas eu acho aquele filme, assim, pra proposta gótica, assim, que o Tim Burton quis criar, animal. Eu teria, cara, em DVD, edição especial. O que eu tenho na cabeça do Batman é o Batman Returns, tá ligado? Que eu joguei muito no SNES. E depois vi o filme e pirei, né? Sim, é esse aí. Não, mas esse jogo já foi baseado no filme, não foi, Jonas? Cara, eu não sei, cara. Pelo o jogo gráfico foi baseado no jogo, filme. Eu acho que foi. É, foi. Mas é um bom, baita jogo. Baita jogo. Difícil. Eu achava difícil. Era bem difícil, mas era muito bom. Ô, Jane, mas eu concordo bem com a tua opinião ali. Os dois primeiros filmes do Batman antigo são muito legais, tanto que são filmes que eu vi várias vezes, porque eles passavam muito na TV e tal. E agora, o terceiro e o quarto que eles fizeram foram horríveis, né? Pelo amor de Deus. Principalmente lá o que tem o Robin. Nossa, é. nem fala. Não comenta, não gasta minuto do programa com isso. Vamos tocar a vida pra frente. É interessante que eles não tenham agora. Tu vê que recentemente, como teve essa trilogia do Batman do Nolan, que fez o maior sucesso, né? E é excelente. Tu vê que os jogos... Não teve jogo necessariamente baseado nela, exceto, se eu não me engano, um jogo de iPad. Mas, assim, jogo pra Play, Xbox, computador... O que aconteceu? Tava rolando o Batman Arkham Asylum e Arkham City, né? Mais ou menos enquanto estavam saindo os filmes do Christopher Nolan. E seria muito óbvio eles aproveitarem toda a estética do filme do Nolan para fazer um jogo, sabe? Porque, por causa do sucesso. Mas mesmo assim, então a gente teve a sorte de ver um filme e ter um jogo, que apesar de não ser baseado naquele filme, são dois jogos excelentes de Batman, né, cara? Que é o Arkham Asylum, o Arkham City. Nossa, quando eu peguei aquele jogo para parar e jogar mesmo, eu falei, caramba, cara, é um dos melhores jogos da geração, assim. Definitivamente, sabe? Bem, qualidade, padrão de qualidade, jogabilidade, história nem tanto, história segura, mas jogabilidade, que é o mais importante, provavelmente um jogo, né? Excelente, assim, nota 10, não dá vontade de parar. Caras, agora só soltando a letra, Final Fantasy. Ai, pois então, né? Agora vai chegar o momento da controvérsia. Tá, então já vou falar uma polêmica. Dale. O primeiro filme lá, o Spirits Within, eu gostei. Eu também. eu gostei, porque é um filme completo, com início, meio e fim. Exatamente, velho. Cara, eu... Tu viu esse filme? O filme eu vi, só que eu não joguei, cara. Não, mas é, não tem pode jogo. Pode me xingar. O filme, eles pegaram o nome Final Fantasy, e assim como o jogo não é sequencial, exceto 10, 2, 13, 2, o filme também não era de nenhum jogo específico. Aham. Uhum. E tu curtiu o filme? Curti. Aí sim. Se eu tu não vai buscar uma temática, tu tem que saber daquele filme, os personagens, repertório e tal, bacana, tá ligado? Aí sim. Refresca um pouco a memória, esse filme do Final Fantasy, algum trecho dele. Eu lembro de ter assistido um, eu não sei se tem mais de um também, mas eu lembro de ter assistido um que tinha lá o Cloud, como é o... ele guardava uma esferinha. Esse é o Final Fantasy VII Advent Children, né? Que é o se for filme de computação gráfica, você tá falando. É, o de computação gráfica. É, esse filme que eu tenho aqui incluído, ele é o filme que complementa, faz parte do universo do Final Fantasy VII, especificamente. Esse foi, né, o que eu vi. O anterior a esse, o Spirit Within, ele é um filme que tem uma história totalmente desvinculada de qualquer jogo específico de Final Fantasy, né? Inclusive, eu nem sei se ele traz muitos aspectos do jogo, assim. Eles utilizaram mais a coisa da tecnologia, que a Square já era uma empresa reconhecida pela qualidade dos gráficos, das CGIs que eles criavam, e fizeram um filme para explorar gráficos, sim. Mas... enfim, tem uma história e eu gostei, sabe? Na época, pelo menos, foi legal. Eu também gostei pra caramba. Mas, João, ele tem a filosofia, cara. Ele tem aquela filosofia do Final Fantasy, o quê? De Gaia, do espírito da Gaia. Esse negócio sempre tem em todos os Final Fantasy, que nem no Secret of Mana também. Então, se tu olhar a filosofia do filme, tá ali o Final Fantasy. Ele só não tem o quê? Não tem Chocobos. Chocobo? Não, como é que é o nome desse passarinho? É Chocobo, né? Chocobo. Só não tem Chocobo. Mas o resto tem tudo, cara. Ele não tem caras com espada nem nada, mas aquela parada lá, o meta espiritual do Final Fantasy, eles têm aquela filosofia do ser humano, dos espíritos, do ligado pro planeta Terra e tudo mais. Aí vai. Mas eu gostei, como eu tava dizendo, eu gosto, mas porque o filme tem uma história mais madura do que o do Final Fantasy VII ali. O Final Fantasy VII é japonês com o complexo dele, chorando e tudo mais. Aquele não, aquele ali eu achei um filme legal. Talvez porque é mais americano, não sei. Não, peraí, você tá falando do Final Fantasy VII? Eu faço o filme do Final Fantasy VII e o filme do Spirit, tá? O Children Adventure e o Final Fantasy Spirit. O Children Adventure é um filme, na minha visão, é um filme mais maduro do que o filme do Final Fantasy VII. Não, peraí, tu tá se confundindo um pouco. E primeiro, o nome do filme é Advent Children, não é Children Adventure. O Advent Children é o filme relacionado que acontece depois do jogo Final Fantasy VII, certo? Exatamente, mas é desse que eu tô falando. E qual é a relação? Tu tá fazendo a relação dele com o Spirit Within? É isso aí, uma comparação dos dois filmes. E o que que tu achou? Tu cortou de novo o teu áudio. Qual tu achou mais maduro e qual tu achou mais... Cara, eu acho o primeiro filme ele mais maduro em termos de história e tudo. Tá. O segundo filme, vamos ser sinceros, é um filme de videogame, com elementos de videogame. Tipo, ele é bem mais do que se espera de Final Fantasy quando tu coloca o título Final Fantasy no filme, sabe? Só que assim, até porque ele tá diretamente vinculado a um jogo da série, e principalmente a um jogo que foi muito idolatrado, sabe? Então ele é exatamente o que se espera dele, sabe? Da animação aí. Além da parte de animação gráfica de alta qualidade, então, e tal. Então, esse filme é o da animação. É o da animação. Os dois são animação gráfica, CGI puro, na verdade. E eu tava pensando aqui, quando fizeram esse filme ali do Advent, ele tá com um cara que foi pra quem jogou e jogou também. Então, esse é. Ele foi um filme. Se tu não jogou Final Fantasy VII, na verdade, nem adianta muito assistir. Sabe? O outro lá, o Spirit Within, que é bem mais antigo que o Advent, ele sim, é um filme independente da série Final Fantasy, né? Bom, tem assim, depois disso, passam algumas coisas meio ruins ali pelas telas, mas a gente teve um, como eu falei, um dos melhores exemplos, que foi o Silent Hill, né, cara? Não sei se vocês jogaram Silent Hill, viram o filme? Joguei não. Eu joguei um pouco. Ó. Que decepção, hein, pessoal? Não, estudaram. Não estudaram pro podcast que a gente acabou de decidir o tema logo antes de gravar. Não, é assim, eu joguei Silent Hill 1 só, foi o único que eu joguei várias vezes, fechei com todos os finais e vi o filme. É, e como eu falei anteriormente, não vou me estender muito, eu achei o filme muito bom, independente de ter jogado ou não para entender, ele não é 100% fiel ao jogo, porque ele muda alguns detalhes, mas no espírito dele, na temática, na entonação, no suspense, no terror, ele é bem fiel ao jogo, assim. E o filme é muito legal. Então, assim, ó, quem não viu, quem não parou pra ver Silent Hill, pode ver. E tem um filme novo do Silent Hill, que até saiu um 3D que eu acabei não vendo, mas eu realmente quero ver, porque espero que seja tão bom quanto o primeiro, cara, porque o primeiro foi muito legal. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tranquilo. O silêncio é a nossa prova dos nossos argumentos aqui. Tão chato que tava dormindo. Não, cara. E Prince of Persia? Não, tô brincando. Vai lá. Continua aí com a lista, Jonas. Pega aí. Prince of Persia. Pô, Prince of Persia, eu gostei bastante do filme, cara. Eu tô gostando do jogo. Ah, cara. Não sei. O filme não me convenceu, cara. Meio que... Sessão da Tarde... O filme não é ruim, assim. Não, é bacana e tal. Quem foi que produziu o filme? Eu acho que foi a Disney, não foi? Foi, a Disney. Pois é, cara. É isso que eu acho que estraga um pouco o filme, cara. Vira muito conto. É, ele é bem fantástico, assim, puxado pra fantasia da Disney, cara. Aham. Uhum. É, mas eu curti no cinema, assim, bem tranquilo, sem estresse de história e, ah, será que tem relação com... Porque ele foi muito mais baseado na trilogia Sands of Time, né? Sim. E eu não joguei essa trilogia, pouco, assim, mas não fechei nenhum jogo dela. Então eu não tava nem preocupado, desde que a história do filme ali me convencesse, eu tava satisfeito, sabe? Não, eu achei que ficou bacana e tal, mas... Não foi aquilo tudo. Não, cara, tem filme que me convence, cara, mas esse foi um que não me convence nem a pau. Sim, né? E tinha outro filme. É o Prince of Persia que você tá falando de Doom, né? Alguém viu o Doom? Eu vi o Doom. Cara, eu não vi. Eu não vi. Apesar de ter dado a dica, eu não vi nem filme e nem galera. Não, é foda, mas eu também não vi, cara. E os filmes que estão pra sair também, né? O Assassin's Creed, mais uns outros também daí. E o Angry Birds. O que que os caras vão fazer no Angry Birds, cara? Eu prevejo uma cagada. Tá com cara. Enfrentar os porquinhos. É. Porque a ideia do jogo ali é jogar os passarinhos em cima do porco. Né? Tô vendo ele dar um foguete no passarinho, ou botar braço, botar não sei o que lá. Entendeu? Acho que vai fugir um pouco assim da. Vai ter alguma adaptação do jogo pro filme. Vai fugir um pouquinho do visual, vamos dizer assim. Quem vê o jogo e vê o filme vai ver um visual um pouquinho diferente. E agora, cara? Bom, uma coisa que a gente vai falar agora sem o nosso amigo Eugênio, que não vai poder continuar por enquanto. É, assim, uma coisa que eu acho interessante nesse aspecto de relação entre filmes e jogos é que, hoje em dia, os próprios jogos, eles já são filmes, né? Tanto pela qualidade gráfica e pela capacidade que eles têm tu consegue colocar tanta coisa num disco que tu coloca 3 horas de cena, mais o jogo, mais um monte de coisa, e tu já tem uma experiência completa. Então, na verdade, até pegando a coisa de que vai ter filme do Uncharted, né? Jogo de ação e tal. Basicamente é o Indiana Jones. Então, assim, os caras já têm um jogo ali e tem jogos que são mais filme ainda, tá? Sim. Heavy Rain, que é um jogo que que eu tava lembrando, né? É puramente um filme. Investigativo. O próprio Metal Gear, que ainda vai sair pelo filme, pelo que eu sei, tá confirmado, né? O próprio Metal Gear, que ele já é um filme, né, cara? As cenas dele, as cenas de CGI, que não são CGI, né? as cutscenes do Metal Gear, já, se tu juntar, já dá um filme. Então eu me pergunto, às vezes, qual é a necessidade que tem de fazer um filme num jogo assim, entendeu? Porque, na verdade, assim, talvez o criador do jogo, tipo o Kojima no Metal Gear, talvez ele já tenha contado a história que ele queria ali da maneira que ele quer, sabe? Então, e tu já tem uma representação hoje que é, já é feita com captura de movimento com atores, sabe? Tem atuação de vozes dos dubladores, que é um trabalho extremamente importante, difícil, e quando é bem feito, faz uma diferença absurda na qualidade do produto final. Sabe? Então, às vezes, qual é a necessidade de ter um filme? Sabe? Eu, que sou o maior fã que tem do Metal Gear, né? Eu mesmo não sei se eu quero tanto, se eu preciso de um filme de Metal Gear. Sabe? Eu tenho, sei lá, 10 horas só de cutscene se eu juntar todos os jogos. Pra que eu preciso de um filme? Pra quem joga, pra quem já jogou, talvez não, mas pra quem não jogou, não vai ter uma noção do ambiente da coisa, né? E aí. É tipo assim, ó. Na verdade, o mercado busca isso também, né, cara? Pra tá atraindo novos jogadores. Exatamente. E pra tá atraindo público geral, assim, né? O grana mesmo, cara. É isso que acontece. Exatamente, porque quem é que vai ver jogo? Quem joga, né? Quem tem os pontos, não é um sujeito que nunca viu um jogo na vida, tá acostumado, sei lá, é um escoteirinho que vai acampar todo final de semana, né? Esse guri não vai ter um videogame pra jogar final de semana. Eu acredito que não, pelo menos. Pode ser que tenha, pode ser que não, né? Ah, o PSP? Pode ter o PSP, mas enfim, né? Mas vai chamar a atenção do pessoal que não joga, sabe? O pessoal que não é viciado em ficar sentado ali uma hora jogando, depois dar um... Não, isso eu concordo. Muitas pessoas não vão ter paciência de sentar e jogar um jogo de 10, 20 horas e tal, né? E vão ver um filme. Mas, assim, como a gente viu nessa lista que a gente fez aí, meio rápida, tem muito filme de jogo que foi extremamente mal feito. Então, assim, os caras bem de todos teve alguns bem feitos, né? Os exemplos de alguns bem feitos são bem menores. Sim. Então, assim, os caras vão lá fazer um filme de um jogo. Aí eles não agradam quem joga porque a coisa não é fiel. Não segue o estilo, não segue a estética do jogo e por aí. Temática, a história do jogo e sim o enredo mesmo. Eles não agradam quem não joga porque o filme em si é ruim. Entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, cara, a série Resident Evil, o pior do Resident Evil ainda pra complementar, é que o jogo pra mim tá ficando parecido com o filme. O jogo puxou o filme e agora o filme tá trazendo o jogo pro lado negro da força, sabe? Então, assim, o que que eles querem atingir? Então, se o cara vai lá e faz um filme bem feito, porque, pô, me desculpa, não vem dizer que não dá pra respeitar a história, que não... Não, tem que mudar isso aqui porque o grande público não vai entender. Cara, tudo é adaptável, entendeu? O Peter Jackson fez um filme gigantesco da obra mais nerd do mundo, do maior pilar da nerdice que existe no mundo, que é o Tolkien, que é o Senhor dos Anéis, e o cara conseguiu botar milhões e milhões e milhões de pessoas na sala de cinema. Entende? Então, assim, e todo mundo foi lá e viu. Tem gente que não gosta, tem gente que diz assim, eu não gosto de fantasia, não vou ver esse filme. Mas tem muita gente que viu que... gostou muito e não ia parar pra ler um livro de Senhor dos Anéis, por exemplo, ou jogar um jogo de temática parecida, enfim, né? Então às vezes eu me questiono assim, qual é a necessidade de fazer um filme num jogo que já é um filme em si, né? Mas assim, não tô dizendo que é totalmente necessário, é só pra propor a discussão também, não é uma coisa definitiva aqui. Ah, cara, é complicado dizer, cara, porque hoje eu vejo assim, ó, a questão a relação do cinema com o jogo, cara. Que a grande parte da maioria, pelo menos que eu sinto e vejo, é que, pô, saiu um filme novo, tá ligado? Quando é que vai sair o jogo? Eu tiro isso até pelo Transformers, cara. É. Tu viu os games do Transformers? São totalmente baseados nos jogos, cara. Nos filmes, quer dizer. Entendeu? Pois é. Assim, tem... Hoje em dia, essas coisas todas estão bem interligadas, né? E aí a gente tem todos os exemplos ruins... De todos os lados. A gente falou dos filmes que ficaram ruins. E a gente tem jogos que saem no vácuo do filme, tipo Homem de Ferro, Thor. E são ridículos, assim, né? O cara pega uma boleta ali. E fala o Harry Potter. Saiu o filme depois. Claro, na hora invertida que a gente propôs. É. Primeiro jogo, depois, mas o Harry Potter foi o contrário. Bom, quem viu começou a sair jogo lá pro PlayStation e aí a galera começou a. Imagina, né? O pessoal começou a querer ficar viciado no jogo também. Sim. Mas eu concordo com o João, cara, com essa questão do live action, vamos dizer assim, né, cara? Porque, por que a necessidade de estar usando as pessoas, cara? Eu tiro, por exemplo, o filme do Tintin, cara. Que foi uma tecnologia bacana pra caramba. O filme ficou style, ficou massa o filme. E não teve necessidade de colocar um ser humano real ali, cara, pra estar representando, entendeu? É, exatamente. Eles têm que... Tem que ver, assim, qual é a... O que o filme pede? O que a história, a temática tá pedindo? Então, e ao mesmo tempo, aquilo que eu falei antes, ó. Os caras vão colocar Resident Evil na tela. Já é uma coisa que é com seres humanos, numa casa, tal. Não tem muita dificuldade. Pô, o cara vai lá e estraga de todas as maneiras possíveis e impossíveis, entendeu? Não dá pra entender, assim, cara. É muito complicado. O que vende, né, cara? Como é que vende uma coisa dessa ainda, né, cara? Não, e o pior é que vende, né? O pior é que vende. Porque, assim, ó, olhando essa questão aí do lançamento e tal, se tu for ver o Final Fantasy Spirit Within, cara, pelo que o dado que eu tenho aqui na internet, né, não sei se é real, ou como eu sempre brinco, se tá escrito na internet é porque é verdade, né? O Final Fantasy Spirit Within custou 137 milhões e arrecadou, atenção, 85 milhões. Ficou no preju. Ficou no preju, cara. Uau, se ralou. É foda. Jogou um caixador de mim. Uma coisa. É, rapaz. Acho que gastaram a mais ali e não foi pro filme. E já o Resident Evil, cara. Resident Evil Apocalipse. Ele custou 45 milhões, ganhou 130 milhões, basicamente. Né? Resident Evil Extinction, que deve ser o 3, horrível, 45 milhões de custo, bilheteria 147 milhões. Ou seja, toda a série Resident Evil lucrou muito mais do que ela gastou. Agora, por exemplo, o Prince of Persia, que eu já acho um filme bem melhor que o Resident Evil, sabe? De todas as maneiras, mesmo que não seja o melhor mundo, custou 200 milhões. E arrecadou 335 milhões. Não foi muito. Tá, cara, os caras. 200 milhões no filme. Eles queriam arrecadar 500 milhões. Não, é foda, cara. Porque assim, ó. O que eu tava pensando agora, eu tô falando do Resident Evil, né? Na realidade, a franquia do game vendeu o filme, cara. Entendeu? Essa é a verdade, cara. O game era muito bom, todo mundo curtia pra caramba. Não vai deixar de ver uma adaptação, cara. Por mais que ela seja mal feita, entendeu? Agora, o campeão de bilheteria é o filme da Chun-Li, hein? Custou 50 milhões e ganhou 12 milhões. Nossa! Prejuízo extreme, cara. Nossa, e o arrependimento. Oh, cara. Não, os caras choraram, né? Os caras se aposentaram. Desistiram, velho. Desistiram, na boa. Todo mundo que participou do filme. Sendo que o primeiro Street Fighter custou 35 milhões e ganhou 100 milhões. Ó. Nossa, aí que tá, cara. O que foi que aconteceu pra aí? Assim, ó, filme do Van Damme, entendeu? Pra muita gente era filme do Van Damme. Também. Não importa. Mas ali foi a franquia do game que vendeu o filme, cara. É. Nossa, imagina. Que é o que talvez tenha sido o contrário do Harry Potter, que foi a franquia do filme que vendeu o game. É verdade, cara, é verdade. Totalmente. Vende. Aí já foi a mão inversa. Já que a gente falou dos outros lá, o Tartaruga Ninja, quanto é que deu lá? Seria um tempinho lá, quanto foi o Tartaruga Ninja? Cara, eu não tenho do Tartaruga Ninja, mas depois a gente pesquisa aí. É, aqui não tem. Aqui não vai ter. Então, outro dia aí. É, eu tava olhando o Silent Hill, que eu falei bem, lucrou também. E o Max Payne, ele lucrou, ele custou 35 milhões e ganhou 85 milhões. Né? Duas vezes melhorado, né? É, tu vê que é a média, cara. Se tu pegar aqui todos os filmes baseados em jogos aqui que foram lançados internacionalmente, né? É basicamente isso. Quem gastou muito acabou se dando mal, né? Assim, não mal, mas... Né? Pô, cara, agora, o investimento da Square no Spirit Within, será que tá certo isso? 137 milhões, cara. É muito dinheiro. Será, cara? É verdade, é muita grana mesmo. É muita grana. 137 milhões, o que o cara faz com 137 milhões? No filme, tá? Vários filmes. Olha. Cara, só uma coisa rápida. Então, assim, ó, pra gente ir se encaminhando pro final, tem uma lista pequena aí dos filmes que vão ser lançados, né? A gente falou aí do Angry Birds um pouquinho. Sim, sim. Alguma coisa sobre o Uncharted, né? Que, bom, pode ser um filme muito legal. Então, enfim, tem que esperar pra ver. Vai ter filme do Assassin's Creed. Vai ter Eu tenho esperança de ser demais, cara. Do Assassin's Creed, assim, eles vão ter que trabalhar bem a história, porque eu acho que se juntar a história de todos os games, eu joguei o 1, 2 e 3, né? Eu acho que ela tem várias inconsistências, assim, ela tem aspectos que enfraquecem a história. Uhum. Né? Tem que trabalhar um pouco a história, talvez mudar um pouco. Eles vão ter que escolher qual assassino que eles vão representar no cinema. Eu imagino que pelo sucesso de vendas, seja o Ezio, que o Assassin's Creed 2 e o Brotherhood e o Revelations foram os que mais venderam, pelo que eu sei. Então, apesar do preço ter feito muito sucesso, é uma história boa, né? Mas eles vão fazer de tudo, cara. Do Ezio. E vai ter um gênio. E vai ter um filme novo do Mortal Kombat, né, cara? Mais um Mortal Kombat. Que não tem data. Mas, pô, o Mortal Kombat tem agora uma base legal pra fazer um filme bem feito, assim, que é o jogo novo. Porque o jogo novo fez o quê? O jogo novo tem um modo história muito bom. Ele tem um modo história que ele pegou a história de todos os Mortal Kombat e amarrou todas as pontas que ele podia. Como é que eles fizeram isso? Eles começam contando uma história do Raiden, do Raiden lutando com o Shao Kahn, perdendo, assim, prestes a morrer, quando ele tem uma oportunidade de mudar o passado. E ele, entendeu? Essa foi a desculpa deles pra voltar lá no Mortal Kombat 1. Então tu joga toda essa campanha, tu assiste um filmezinho ali, que é feito na própria engine de jogo, ficou legal, e tu joga com o personagem que eles determinam que tá participando daquela parte da história. Cada capítulo é um personagem. E cada ficou uma história muito legal. Tu joga essa campanha em 2-3 horas de jogo e tu vê uma história consistente. Claro, dentro daquela maluquice que é o Mortal Kombat, né, de Underworld e tal, tu vê uma história consistente, cara. Então eu acho que dá pra fazer um filme bem legal do Mortal Kombat. Jonas. Opa! Mais algum filme aí? Cara, eu acho que não, cara. Agora eu tô. Sei lá, cara. Eu vi tipo. O Hobbit, por exemplo. O game do Lego eu não achei. Pô, ficou legal, bacana e tal, mas. Será que vai sair um outro game assim do Hobbit mais real, tá ligado? Como dos outros Senhor dos Anéis? Eu sei que, cara, eu não lembro se vai sair algum jogo. Sabe que eu acho que estão produzindo um jogo baseado no Hobbit. Agora eu não sei qual. Mas eu acho que estão produzindo. Na verdade, eu puxei de novo o inverso, né, cara? O filme pra depois o game, né, cara? É interessante. Cara, e assim, digamos, em memória, o nosso amigo Eugênio, cujo Skype caiu, a gente não pode deixar de falar do Detona Ralph, né, cara? Uhum. Que é esse filme recente que saiu, de animação, excelente. E eu fui ver no cinema, o Eugênio também. Cara, pô, o filme que mais faz referência a videogame, não sei se jogo não, trailer, não. E é o filme que mais fez referência, é uma ode aos videogames, né? O próprio filme é uma homenagem aos videogames. E é muito legal, cara. Assim, pra quem joga videogame como a gente, é uma explosão de referências assim que não acaba mais. Então, vale a pena ver, cara. Se não viu ainda, quem não viu ainda, o Detona Ralph, vale a pena ver. Eu vi dublado até na ocasião, dá pra ver bem tranquilo. Tem só uma personagem que eu não gostei da dublagem, que eu achei difícil de entender o que ela tava falando. Mas enfim, o filme é muito divertido e basicamente ele conta a história de um vilão de um jogo, que é o Ralph. Ele é um vilão de um jogo que eu saiba não existe, né? E ele tá triste porque ele não quer mais ser o vilão, né? Ele fica com inveja do herói, porque o herói ganha toda a atenção e tal. E quem mais trabalha em criação de um jogo é o Ralph, né? Que é o cara que é um jogo que ele destrói um prédio e o herói do jogo, que é representado pelo jogador, ele reconstrói o prédio enquanto o Ralph tenta destruir, né? Mas o filme é muito legal porque tem muita referência a jogos clássicos, assim, tá? Ele encontra com personagens famosos e tem uma cena que ele tá numa tipo uma terapia em grupo, assim, tem o Bowser, tem o Zangief explicando pra ele: ah, eu também não gostava de ser um vilão, de ser um cara mau, mas agora eu descobri que é assim que eu sou, tá? Então é bem divertido. Então tá, vamos terminar por aqui, então fica pra próxima. Fechou. Os outros assuntos. Então, só para avisar também a galera que ouve a gente que, a princípio, o nosso podcast aí do Save Point vai ficar quinzenal, né? Até para facilitar aí o nosso trabalho e garantir uma melhor qualidade e tal, já que os membros do site têm suas ocupações diárias normais. Quando ele fala. Acaba ficando difícil fazer semanal, a gente até queria fazer, mas eu acho que é melhor fazer uma coisa com qualidade e com calma do que fazer apressado e, né, e não curtir, assim. A gente faz realmente quando a gente tá a fim de fazer e tá curtindo a gravação e tal, que é legal, né, cara? Bem por aí. Então é isso aí, galera. Agradecer o Everton. Beleza. Valeu, galera. Prazer aí participar do podcast de vocês também. É isso aí, então. Até a próxima aí. Falou, já. Falou.